Na noite desta sexta-feira, por volta de 21 horas, policiais militares da Rocan realizaram mais uma apreensão de arma de fogo na rua Francisco Padilha, no bairro Jardim, São Paulo. Na primeira investida dos homens de motocicleta, foi apreendida uma pequena porção de maconha e outra de cocaína com um indivíduo que tinha no bolso uma certa quantia em dinheiro, possivelmente proveniente do tráfico. Depois de questionado, o indivíduo apontou aos policiais onde havia comprado a droga, na mesma rua. Foi feita a abordagem à residência citada e lá os policiais lograram êxito em encontrar uma pistola escondida no interior da residência. O indivíduo acabou preso em flagrante, mas não assumiu a propriedade da arma. O sargento Robson fala sobre o assunto. Na verdade, mais uma vez na rua Francisco Padilha, ali na região do Jardim São Paulo, tínhamos informação que o indivíduo conhecido como Bruno estava realizando o tráfico de entorpecentes. Chegamos ao local, conseguimos localizar a cocaína com ele e um pouco de maconha. E continuadamente, outra equipe da Rocan retornou ao local, os indivíduos correram e acabaram entrando na residência e apreendendo uma arma de fogo. Esse Bruno ficou preso pelo tráfico do entorpecente, já o cidadão ficou preso pelo porte ilegal de arma de fogo. A rua Francisco Padilha, no Jardim São Paulo, é uma das maiores dores de cabeça das autoridades no que diz respeito ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Vários flagrantes já foram registrados. A comunidade de bem sente-se aliviada cada vez que a polícia militar passa pelo local, bem como a guarda municipal e a polícia civil. Porém, são poucos os que têm coragem de denunciar os criminosos que estão infiltrados em meio às pessoas de bem. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.